Ei, aham, 2000 sempre. Começando o apocalipse e libertando outras pragas. Hoje eu tô pra fazer história. Incrível, acordei com essa vontade. Tenho acordado assim desde que tinha 10 de idade. Mas nem tudo é tão simples, muita coisa vem com o tempo. Eu acordei com a certeza de que esse era o momento. Então vem com nós, bota firmeza na proposta. Uns apertaram a minha mão e depois me viraram as costas. Falaram mal pelas costas, não quiseram acreditar. Hoje em dia tiram vantagem, eu conheço o maluco lá. Mas aí, na moral, irmão, sem maldade. No meu time só ficou quem mostrou que era de verdade. Pode falar à vontade, só mantenha a distância. Se vivesse como eu vivo, também não daria importância. São vários pra atrasar, mas já chegaram atrasado. Não preciso nem dizer o que cês estão fazendo errado. Porque imitar os gringos é muito fácil, viu? Só não esquece que isso aqui continua sendo o Brasil. Não tô pra seguir a nova tendência. Me ensinaram a ver que vale muito mais manter essência. Não tô ligando pra grana enquanto tem gente que ama. Vive atrás de diamante, nunca vai sair da lama. Cê não gosta quando cê vê sua mina me elogiando. Acha que eu tô me vendendo e que meu corre não é sincero. Pega um número qualquer, multiplica por zero e cê vai ver que esse é o tanto que eu tô ligando. Essa é minha forma de ver. Aí, não leve a mal, eu tô fazendo o que eu faço. E não precisa ser igual, é o que eu sei fazer. Não tente entender, se não sentir com o coração, talvez não seja pra você, porque essa é minha forma de ver. Aí, não leve a mal, eu tô fazendo o que eu faço. E não precisa ser igual, é o que eu sei fazer. Não tente entender, se não sentir com o coração, talvez não seja pra você. Muitos apreciadores viram aproveitadores pra sofrer o que eu sofri sem ter que passar minhas dores. Meus amores, minha luta, meu sonho, meu protesto. Quem tá comigo tá, eu nem tô ligando pro resto. Hoje eu tô tipo Sansão, lutando feito um leão. Vendo um monte de Dalila desfazer a união. O olho até brilha na primeira impressão. Mas Deus me livre, guarde de tanta decepção. Por um momento até caí, mas fiz minha reflexão. Vi que o mundo era bem mais do que meu campo de visão. Quer saber o que eu fiz? Cê nota o quanto é fácil quando cê fechar os olhos e enxergar com o coração. Me esquivei da depressão, o tanto que eu vivi. Um motivo pra chorar, mil motivos pra sorrir. Hoje eu tenho o que eu quero. E pra ser bem sincero, minha missão ainda é longa. Eu tenho muito pra cumprir. Tenho foco no que eu faço e vou encontrar meu norte. Então lava bem a boca antes de falar que é sorte. Porque eu não me engano mais por um sorriso doce. Hoje eu me benzi pra exorcizar Emily Rose. Essa é minha forma de ver, aí não leve a mal. Eu tô fazendo o que eu faço e não precisa ser igual. É o que eu sei fazer, não tente entender. Se não sentir com o coração, talvez não seja pra você. Essa é minha forma de ver, aí não leve a mal. Eu tô fazendo o que eu faço e não precisa ser igual. É o que eu sei fazer, não tente entender. Se não sentir com o coração, talvez não seja pra você. Infelizmente tem muita gente pra te atrasar, tá ligado? Mas a gente tem que fazer o nosso, independente do que vão falar. E mesmo que eles tentem, a minha fábrica não para. Tá ligado? Eu digo eita e vocês dizem nós. Eita, nós, eita, nós, eita, nós, eita, nós, eita, nós, eita, nós.